Depois Não, de essa beber história algumas. do plus da colonoscopia é boa, cara. Eu acho que. Endoscopia, seu filho da puta. Colonoscopia, pô. Pode falar a verdade. Colonoscopia. Eu nunca fiz colonoscopia. Sabe, eu vou pegar esse colonoscopia que você falou agora e botar lá na frente, né? Endoscopia. Endoscopia. Ai, ainda bem que eu edito o programa. Endoscopia. Então é verdade, né, Pluff, que você fez colonoscopia natural, né? Endoscopia. Sem uso de aparelhos, né, Pluff? Endoscopia. Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Hoje nós temos a missão de gravar o cast de número 30. E todo cast da tanguinha corta e termina com o número 0. É sempre amaldiçoado, cara. Tem que gravar mais 5 vezes até ficar... É um problema. É um problema, então... Uma maldição sinistra. Hoje a gente pode botar no ar, tipo, todas as tentativas do episódio com terminando em 0, cara. Cast 10, a gente gravou 3 casts e nenhum foi pro ar. Foi o de pegadinha, que é o pior podcast de todos. Não, é o pior de todos. Não é, não é. Você pode. Cada um tem sua opinião. Como disse um certo malandro, opinião é que nem cu e eu dou a minha pra quem eu quiser. Então, você compartilha sua opinião também? Eu compartilho minha opinião com vocês. Que delícia, Plus. Com vocês. E hoje eu tô reunido com essa galera marota aqui pra discutir os sonhos. Tá vendo que tem uma... Fácil, esse tema é muito fácil, tem que dar certo esse podcast. Claro, claro. Nossos sonhos. Vamos contar nossos sonhos, discutir os sonhos e sonhar. Sonhar. É. Não custa nada. Nosso sonho não vai terminar. Mas só vai entrar música com sonho, né? Só vai encher o podcast de música, que não tem como dar errado. Então, pra conduzir essa brincadeira, tô mais um. Tô eu aqui mais uma vez forjando felicidade e o Pluff! Felicidade! E comigo hoje o Bode! You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Tá tudo muito engraçado hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia falar da maldição do Cast 10, que eu tinha o sonho de ter um Cast 0 bom. Roubei. E comigo e com o Bode, o Pomo! É, de novo, eu sonhei que esse cast dava certo, cara. Vamos ver se vai funcionar. Ah, mas agora você acordou mijado, não, né? Não acordei mijado, não. Então tá bom. E hoje, convidado especialíssimo, nosso amigo Bufalindo! Opa, fala aí, galera. E aí, Bufalinho? Sonhei com vocês de tanguinha. Ah, que amor. Então me conta, então, como é que foi. Só vai ser com a mão, cara. Que isso. E hoje, repetindo o podcast aqui 2 vezes seguido, o Caio. É, aquela famosa aquela musiquinha, né? Hoje eu tive um sonho bananil. Quem não gostar desse sonho, vá pra Oi. Que isso? A ponte que partiu. Quem não gostar do sonho, vai ver o podcast de tanguinha. Então é isso, tá muito boa essa abertura já. Já rendeu. Vamos agora pro mural de recado. Galera, vamos começar rapidinho aqui o mural de recados, que todo mundo quer ouvir o podcast, ninguém ia ficar nessa babaquice, mas... Falar que esse podcast terminado em zero não teria tanta pressa pra ouvir não, gente, vocês podem ir com calma. Não, mas esse ficou show de bola, pô. Oh? Esse ficou, bom, sucesso aí, vai ser top das BR. Bem, mas você que curte da minha corta ouvindo o podcast, deveria curtir também no Facebook, por que não? Vai lá... No Facebook, /Tanguinha Corp, procura por Tanguinha Corp, ou no site, nós temos o link, um Fzinho do Facebook lá em cima na direita, clica, vai na página do Facebook e manda curtir, muito legal lá, a gente sempre divulga as coisas novas do site e a galera interage, é muito divertido. E nós também temos o @Tanguinha Corp, se você não sabe o que significa @Tanguinha Corp, você não precisa ouvir mais nada. Tá, o que é @Tanguinha Corp? Tá, e nós também temos o nosso e-mail, podcasttanguinha@tanguinhacorp.com, que você pode mandar aquela sua mensagem, aquela sua crítica, aquela sua sugestão, aquela, pra gente. Aquela. E você reclama do ele, tá bom. E você que não sabe, nós temos um feed no iTunes. Você que ouve podcasts direto, tem vários assinados no iTunes. Nós também temos o nosso endereço do iTunes, tá no site lá, no íconezinho do iTunes. E é isso. E não é isso, caralho. Da última vez, no último relógio de recados, nós anunciamos novidades no site, motivacionais saindo toda semana, direto, e quarta e sexta, textinhos mirabolantes, Top Tanga, que é um nosso top 5 de de vídeos relacionados ao tema do podcast. Então não deixe de acessar o site e não deixe de recomendar pro amigo, porque isso é mais importante do que acessar o site. Agora vamos sonhar. Meu Deus. Should I, could I, said the wrong things right. E aí, gente, pode começar falando do sonho. E eu posso dizer, afirmar aqui com toda clareza, que a parte do sonho que eu mais gosto é o doce de leite. Cara, eu pensei que fez a piada. Eu acho que antes da gente falar de sonho, a gente tem que falar da coisa mais importante, o sono, cara. Nada como você sentir um sono do caralho. Quer dizer, isso é escroto, porque você quer fazer as coisas e você tá com sono. Mas nada como você sentir um sono do caralho. É bom pra caralho, adoro. É, muito cara. Bom tu não poder dormir. É uma alegria, tem que ficar acordado. O que eu mais gosto é o som da sala de aula. Nossa! Caramba, com cheiro de uma mão só no braço assim. Não, aquele ali. Tu acorda com aquela dor no braço que tu apoiou, com aquela marca de sol na testa. Mas não, você não, acorda, não é nada, cara. Pessoa. Você vira outra pessoa pra você dar na aula. Tem a marca do braço não é nada, cara. O problema é a poça de baba que fica. Caralho, no seu... minha mochila fica mega molhada, cara, quando eu tô. Quem não baba dormindo é um fracassado. Não, quem não baba dormindo na aula. Na cama eu não babo não, mas na aula. Mentira, não, todo mundo baba na cama. Eu não sei babar. Não babo na cama. Lá na UERJ. Todo mundo dorme. Nós tínhamos uma aula com um certo professor que era sinistro de aguentar ficar acordado. Porra! Todo mundo tem professor assim, cara. Não, mas cara, você não tem noção do que era. Não tem noção. Os alunos dormiam e o professor também dormia dando aula, cara. Era impressionante. Cara... Tem professor que, mais do que tudo, ele é mestre de hipnose também, né? Porque o cara não consegue. O maior poder do professor é fazer a turma inteira dormir. Eu tinha uns 10 professores assim no colégio militar, cara. Era bizarro, né? Eu não conseguia ficar acordado. E aí criava-se a poça de baba sem... Primeiro, eu não entendo por que a sociedade bolou esse negócio de ter que trabalhar às 7 horas da manhã. Cara, que coisa escrota. Deixa as pessoas dormirem em paz. O dia tinha que funcionar na hora que você acorda. Você acordou às 2 da tarde? Vai começar o dia às 2 da tarde. Foda-se. A sociedade tem que se adequar a você, cara. Cara, eu vou te falar. O expediente da minha empresa começa às 9, cara. E é uma alegria total. Uma vez eu sonhei, cara, que o Pluff tinha um caso com pompa. Não, é sério. É um sonho. Não, sonho, mas sabe sonho. Quando você tem um sonho? Não, foi um sonho. Foi um sonho. Não, mas sabe quando você tem um sonho que você meio que sabe que é um sonho, mas você fica meio desconfiado daquilo? É, eu sei. Mas foi um sonho, tá? Cara, eu tinha uns sonhos às vezes que quando eu vi, eu achava que era um déjà vu, cara. Javan? É, déjà vu, tem muito isso. Não sei, não? Sonhou com o Javan, cara? Não, com o Javan não, com o déjà vu, meu. Ele sonhou, apareceu o cara e falou, eu levo a sério, mas você está... Tá maneiro? Não, tá merda. São Jorge, por favor, me fecha o dragão. É, isso aí foi sonho mesmo. Cara, tem muito déjà vu que, na verdade, é alguma coisa que você sonhou, que você nem se lembrava que tinha sonhado, mas quando chega na hora, você fala, opa! Cara, déjà vu é memória fraca, cara. É um, você já viu um momento parecido com aquele, seu cérebro não associou direito, e aí quando você vê um negócio, eu já tive aqui, você tem aquela sensação, porque você não memorizou a primeira vez direito. Então você acha que já teve lá, mas você, na verdade, não esteve. Não lá, mas tipo assim, o momento exato não aconteceu igual. É, pode ser também. Mas sabe qual que é o pior déjà vu do mundo, moleque? É aquela banda de forró, tá ligado? Vai tocar a musiquinha do Javu agora aqui pra poder sustentar o... Caralho, faz isso, cara. Muito bom! Vamos começar! Banda de Javu! Já falou de sono, de dormir e tal, mas esse sonho mesmo, cara. Porque eu tenho que confessar que não lembro dos meus sonhos, é muito raro. Eu até acordo de manhã, às vezes eu acordo de manhã lembrando do meu sonho. Ó, porra, vou anotar essa merda pra poder não esquecer o resto do dia, mas não dá. Você vai anotar o sonho? Por que anotar teu sonho? Não, porque as pessoas dizem que tem algum significado seu sonho, cara. Tem. Você lembra do seu sonho sempre? Não, sempre não. Então, pelo que eu sei, pelo que me foi dito, porque informação não governamental. É, informação não governamental. Que você tem como pedir aos espíritos pra eles deixarem você lembrar dos seus sonhos, entendeu? E aí você passa a ter acesso às informações privilegiadas, boladas. Eu já quis voltar pro mesmo sonho. Já fiz, já consegui. Já conseguiu? Eu já consegui também. Já consegui. Isso é foda. Você tem que ficar imaginando a mesma coisa e uma hora você dorme e você volta, cara. É muito foda. Ah, não é muito. Não é assim não, cara. É assim, cara. Não é, não. O mais escroto disso, cara, de você tentar lembrar de um sonho que você já tava, é que você guarda uma mágoa e só fica puto depois que você acorda do outro sonho. Tá ligado? Já aconteceu comigo de não conseguir. E aí eu sonhar com outra parada. Caralho, que merda. Sonhei com outra porra. Volta, Palmeira. Tinha Palmeira aqui. Cadê a Palmeira que tava aqui? Eu tenho uma coisa muito escrota. Quando eu sonho, eu sempre sei que eu tô sonhando. Tipo, não no começo. No começo eu tô sonhando normal. Mas aí chega uma hora que eu reparo que eu tô sonhando. E aí eu tomo controle sobre o meu sonho. E aí fica escroto. Mas isso aí é quando eu tô acordando já. É, sempre quando eu tô quase acordando. Eu acho que só acontece comigo quando o sonho é muito real, cara. Muito bizarro. E eu acho que depende da quantidade de sono que eu tô também. Não, mas o Bode tava falando dessa parada que ele começa a ter consciência do sonho, que tá sonhando. Cara, quando eu era novo, eu e meu irmão, cara, nós dois tínhamos isso. Quando eu, sei lá, tinha uns 9 anos. Tipo, eu acordava. Eu parava de sonhar, acordava. Eu não conseguia me mexer. Tipo, eu não conseguia abrir o olho, não conseguia fazer nada. Tipo, tava fazendo uma força absurda e nem um músculo se mexe. Ah, eu já tive isso. Tava um desespero muito foda, cara. Caralho, eu tinha muito medo daquilo, cara. E uma hora eu conseguia acordar e levantar e me mexer. Caralho, moleque, pior coisa do mundo, cara. Não sei se foi coisa do mundo. Só a consciência acordou, mas seu corpo ainda não, é uma merda. Caralho, é muito bizarro. Ah, mas tipo, depois de acordar você não... É, tipo, de manhã. Amanheceu, tá na hora de acordar, você acorda, só que você não abre o olho, nada se mexe, tá ligado? Você tem consciência de tudo, de que você tá deitado de olho fechado. Mas você não consegue se mexer. Cara, eu tenho medo de vocês. Eu acho que o povo morreu, cara. E não percebeu, cara. I've got another confession to make. Mas essa parada que o Bluff tá falando tem a ver com aquele lance de jornada astral, tá ligado? Que... Qual a explicação? Jornada astral é o seguinte, eu não sei o que é espiritismo, hinduísmo, budismo, umbanda... É viadagem, não é? Eu não sei direito, eu não sei. Mas, assim, o Deus do Fogo, enfim... o papo é... Eu acredito nele no set. Então, sua alma sai do seu corpo enquanto você sonha, enquanto você tá dormindo. Tem como você treinar, isso é sério, tem corrente da psiquiatria até que te ensinam a ter controle da sua alma, dessa essência saindo do teu corpo. Você consegue viajar, voar, transpassar paredes, ver coisas, de verdade. Tem gente muito séria que afirma isso. E esse negócio que você teve, provavelmente, é algum nível de jornada astral. Porque, apesar dele ter voltado, ele ainda não tava... Por assim, tava apto a acordar ainda. O xamanquinho tinha um termo muito bom chamado sincronismo. Sua alma ainda não tava sincronizada com teu corpo, sabe? Cara, mas então, isso realmente existe. O Fluff é a prova disso. Ele saiu do corpo dele num sonho e incorporou na Sakura. E aí foi pro evento de anime. Depois ele voltou e botou a roupa da Sakura e foi pro evento de anime de novo. É isso que aconteceu. Não, essa parada é meio braba. É, cara. Tipo, meio Goku, né? Mas graças a Deus eu não tenho mais essa porra não, cara. Geralmente é com criança, papo, cara. Criança é mais sensível com essas coisas. Tá um papo meio místico isso aqui. Você queria falar de sonho e queria chegar onde? A irmã da minha mãe, que teoricamente é minha tia. Teoricamente. Ela é muito pica com esse lance de sonho. Ela realmente sonha com coisas e ela consegue entender o que o sonho diz, sabe? Não é livrinho idiota do João Bidu que diz que você sonhou com um cachorro significa que você vai ganhar na loteria, não. É parada séria. Ela realmente... Tudo bem que minha família tem todo esse caos assim, mas minha tia realmente consegue entender os sonhos dela e falar, porra. E ela já te faz, tipo, você, boy, eu sonhei que você... Ela acha que você consegue entender. Você tirou 3, já aconteceu uma parada assim? Não tô precisando de nota e tal, mas ela realmente, tá ligado? Ela fala, porra, fulano não tá bem, ela realmente consegue... Isso é sério, okay, não? Isso aqui, entendi. Sabe? Realmente consegue entender isso. Eu sou analfabeto de sonhos, então não consigo ler nenhum sonho. Vocês estavam falando aí de Ah, que eu acordava, não conseguia me mexer e tal. Eu não entendi bem isso. Eu entendi como eu tinha o sonho assim mesmo, da mesma forma. Que eu na verdade, estava dormindo. Aí quase sempre eu estava tentando fugir de alguém ou fazer alguma coisa. E eu ficava impossibilitado. Meu corpo se mexia, tipo, 20 vezes mais lento do que o normal. No sonho. Também. Na praia. Ah, na praia direto, que a água vinha tomando tudo e você não conseguia. Não, comer. Na areia, moleque. Parece que eu tô correndo, só que eu não. Caralho, eu tô me esforçando muito pra correr, cara. Muito, muito. É absurdo. Só que você não anda. E o filho da puta tá chegando. É, mas eu tive isso com o mar. O mar, tipo, levantando, subindo, tipo, aquelas ondas bizarras que vão pegar na sua perna e vão te puxar pra dentro e você vai se afogar. E eu tentando subir pela areia e não conseguia de jeito nenhum, mano. Parecia que cada vez que tava mais íngreme o negócio e eu ia escorregando pra água. Tava rolando uma corrente tensa pra caralho. Eu tive um sonho maluco desses, que eu tava num barco, tipo uma barca. Não era um barco grande, mas também era um barco pequeno. E aí o barco tava afundando e tal, tipo Titanic, tinha músicos tocando. E aí vinha tipo um barco menor pra salvar a galera e todo mundo ia pro outro barco. E no barco que tava afundando, tava Jesus, cara. É sério, Jesus. Ele te salvou, né, cara? Tinha que ir lá, cara, ele ia te salvar. Tô agarrado com ele boia. Todo mundo se salvou, tá abrindo. Ele boia. Ele boia. Que é isso mesmo, porque tu é boia. Pô, depois você me fala uma parada aí que eu tô na dúvida de sonhos. Qual a sua dúvida? Pode falar. Tem aquela história de que se você morrer no sonho, você realmente morre, né? Porque teu cérebro desliga. Confere isso. Tem esse papo no Inception. Eu já morri várias vezes nos meus sonhos, cara. Não, sério, sempre, né? Acontece que na hora que você morre, você acorda. Ah, sim, você parece que tá caindo, aí na hora você acorda, né? É, antes de ter realmente a morte mesmo, você acorda, até porque não tem como ter o sentimento de morte no seu sonho simulado se você nunca morreu. Ah, moleque, se isso for verdade, eu tô correndo perigo de vida foda. Eu morro muito no meu sonho, moleque. Eu nunca morri na minha vida. Não, mas tu morre, olha e fala, caralho, olha meu cadáver ali, que maneiro, tô meio podre. É, cara, morri, é terceira pessoa o jogo? É, isso mesmo, isso caralho, mesmo. Eu sonho muito na terceira pessoa, cara, eu me vejo de fora, eu consigo rodar a câmera, tipo 64, tá ligado, apertando o botão amarelo. Caralho, eu sonho muito na terceira pessoa, cara. Que isso, cara, sério isso? Sério, e geralmente nesse momento que eu vejo que eu tô sonhando na terceira pessoa, que eu noto que eu tô sonhando e tomo controle do meu sonho. Caralho, que coisa de louco. O meu sonho não dá pra ter isso não, cara. De vez em quando eu tô na primeira pessoa, de vez em quando eu tô na terceira e tal. É muito complicado. Não tem padrão nenhum de espaço, tempo. Eu sou completamente drogado. Pessoas que falam que sonham em preto e branco. Eu nunca sonhei em preto e branco, cara. Ah, não, é idiota. Que não dá pra tu notar se tá sonhando em preto e branco ou não. Não, eu noto cores, cara. Eu vejo praticamente um arco-íris na minha frente. Não, todo mundo sonha colorido, mas tem a história de que é no lado direito do cérebro e é tudo preto e branco. Tem uma merda dessa, assim. Não lembro direito agora. Não tem diferença, pô. Pra você é colorido. Você dorme sempre pra direita. Tenta dormir pra esquerda hoje. Você vai sonhar em preto e branco. É que estranho só aqueles pesadelos que você acorda todo mijado. Não, mijado. Ah, não, só eu acordo mijado? Pô, vazou a informação aí. Corta isso. Vazou a informação. Eu tinha um pesadelo muito, muito recorrente na infância. O Pombo deve se lembrar, na Manchete, tinha um seriado de uns ETs carecas com a cabeça mais comprida. Ah, é o Cybercops, porra, aqui. Não. Seriado pra adulto. Uns ETs carecas com a cabeça... Cybercops é pra adulto, rapaz. Olha lá como é que você fala. Era pornô? Não. Pornô dos carecas de cabeça comprida. Agora faz sentido a cabeça comprida. Era muito recorrente o pesadelo com esses ETs com a cabeça pontuda. Cara, era muito assustador, cara. Não sei, vocês viram isso no Fantástico, não sei. Cara. Cara, eu tive o Camisa e Renato uma vez, pesadelo. Hein? Pesadelo com Hermes e Renato, moleque? É, cara. Teve caralho, manda uma carta pra eles. Fizeram uma brincadeira lá. Um era o diabo, não me lembro. Eu era pequenininho quando eu vi, moleque. Me caguei de medo daquilo. Caralho, qual episódio que tinha o diabo? Era o da Comia Rocha, né? Não, tinha, tem vários. Tinha o do Filho do Demônio. Tinha a mesa redonda dos encontros lá. Se tu és o Filho do Demônio, quebra o meu dedo. Quebra meu dedo. Não posso quebrar. Ele começou a sonhar com Hermes e Renato, rolou um tiroteio foda. Aí chegou um cara pra ele no final do sonho e falou: calma, companheiro, este é o bingo da amizade. Vocês já resolveram alguma questão no sonho? Tipo, matemática, já. Assim? Já. Ah, o Pombo tem uma clássica dessa. Eu já, moleque, foi bizarro. Eu tava estudando, eu tava fudido em matemática, muito fudido em matemática. Aí eu falei, caralho, tava tão fudido que eu resolvi estudar, tá ligado? Eu falei, vou estudar pra essa porra dessa prova e tal. Aí estudei, tipo, umas 3 horas, assim, que é o máximo que eu conseguia. Moleque, não conseguia resolver uma questão lá de jeito nenhum. Não dava pra resolver a porra da questão. Eu nem lembro do que era, mas não conseguia resolver. Era uma das questões do livro. Aí eu, caralho, fudeu, moleque. Vou pra prova sem saber resolver essa porra. E com certeza isso aqui vai ser a questão que vale mais na prova. Moleque, fui dormir com essa porra na cabeça, né? Eu falei, caralho, fudeu. Aí eu, porra, tô sonhando, né, com a questão e tal. E no meu sonho eu conseguia resolver a questão. Aí quando eu acordei, eu falei, porra, vou ver se essa porra é assim mesmo. Eu lembrei da equação exatamente como ela era. Eu acho que era uma equação, foda-se, não era. Mas eu lembrei exatamente como ela era. Cheguei, quando eu acordei, eu peguei o papel, peguei o livro assim e comecei a refazer. Consegui fazer, moleque, assim que eu acordei. Eu falei, caralho, eu resolvi a questão dormindo, vai tomar no cu. Ah, tu aprendeu a questão dormindo, você caô, cara. Não, é verdade, cara. Sério, semana passada. Meu sonho, eu sou mais inteligente. Eu tive prova de máquinas térmicas, eu tava estudando pra caceta. Tipo assim, estudando pra caceta é porque de véspera, né? Então tem sempre aquele sprint de estudo. E acaba ficando muito na memória. Eu fui dormir meio que só pensando nas questões da prova pra não esquecer porra nenhuma, porque eu tava decorando a parada. Eu sonhei com a porra da questão. Só que no sonho ele distorce tudo, cara. As fórmulas, você, dentro do sonho, fica qualquer merda pra poder sair certo. Então eu acabei me fudendo por ter tentado estudar dentro do sonho, cara. E não deu certo. Mas a tua teoria não funcionou comigo. Não, eu dormi no sonho. Que sirva de aprendizado. Que você, pô. Sirva de aprendizado, não estude nos seus sonhos. Não estude nos seus sonhos. O sonho eu já sonhei com uma ovelha pulando um negocinho lá. Pulando Você lembra que perguntavam pra gente? Quando eu era pequeno falavam, conta que dá sono. Uma vez eu sonhei com isso. Mas você não tinha contado antes de dormir? Tinha, eu fiquei contando, até pegar no sono. E aí quando você pegou no sono, você tava com... Ah, mas eu também já tive isso. Continuei contando. Você emenda. É, que nem aquele papo de eu voltar pro sonho. Você provavelmente fez isso. Você não voltou, você mente emendou no sonho a porra da sua imaginação. E foi direto. Cara, esse negócio de contar carneirinho tem uma piada clássica da punk, a levada da breca. O Arthur tava de saco cheio da punk e mandava, punk, vai dormir. Ah, não tô com sono, Arthur. Filha da puta, vai dormir. Ah, não tô com sono. Vai contar carneirinho, filha da puta, eu vou te espancar. Aquele velho espancava punk, todo mundo sabe. O valor do cara era foda mesmo, né? Ele falava o que ele queria. E aí ela, um carneirinho, dois carneirinhos, três carneirinhos, ai meu Deus! Aí o Arthur que já tava sendo quarto falou, meu Deus, punk, o que aconteceu? Ela, o quarto carneirinho bateu na cerca e morreu, coitado! Nossa, eu gosto assim. Yeah. Aí depois o Arthur espancava a punk. Essa versão original, rapaz. Exato, não passou no SBT que era cortado. Aí, mas que é isso? Alguém já teve o mesmo sonho várias vezes? Já, aquele sonho dos ETs era recorrente. Era recorrente? O meu tinha um que eu tava na Caralho, como é que se chama? Cobertura. Porra, agora eu vou perguntar como é que se chama apartamento que fica no topo do prédio, mas tudo bem. Na cobertura do meu avô, tipo, na rua, cheia de palmeira. Eu tava lá em cima, tinha uma piscina, não sei o que, eu tava começando do nada, eu começava a bater os braços e eu voava, cara. Ah, já sonhei que eu voava também. Porra, moleque, e direto, várias vezes sonhava esse mesmo sonho que eu, do nada, ia e conseguia voar, cara. Assim, mas o meu nunca era voar mesmo. Por favor, sempre. Sempre no mesmo lugar, só voava de um ponto. Só voava lá, cara. É tipo o Banjo Kazooie, tem um pontinho onde você pode voar, assim, só naquela base que você consegue voar com o Kazooie. Não, é mas muito legal voar no sonho. Geralmente eu voava tipo Banjo Kazooie mesmo. Eu dava um super pulo e às vezes eu ia descendo e raramente eu conseguia, tipo, empinar, sabe? Era isso que eu ia falar. O meu voar sempre foi isso. Sempre foi planar, nunca foi voar de verdade. Eu planava, porque a minha escola tinha muitas escadas e às vezes eu sonhava que eu planava sobre elas. Eu pulava assim da última e ia até a primeira, só voando. Tem vários sonhos que eu pulava e eu conseguia pular mais alto, assim, que uma pessoa normal e eu conseguia ir planando, assim. De vez em quando eu pegava uma corrente boa e dava pra subir um pouquinho. Mas só tô assim. Triste agora. Meus sonhos eram só de queda, só cair. É porque você é mais pesado, né, Bufa? Nunca planei nada. Nunca voei. Nunca vou? Saudade de lembrar dos meus sonhos. Cara, só caía, mano. Só caía dos meus sonhos. Tempo, vou procurar isso, cara. O que quer dizer caída aqui, cara? Queda? Sei lá. Sobrepeso. É dúvida quanto à sua opção sexual. Quer dizer três dígitos. Quer dizer três dígitos. Tem que dar um jeito nisso. Porra. Cadê? Aqui, ansiedade e insegurança. Tem que parar com essa parada de cair, velho. Alguém já acordou sem lembrar de nada? Direto. Geralmente, todo mundo, né? Nem de quando. Não, literalmente, eu tento tipo assim, o que eu sonhei? Zero. Nada. Sou eu com zero. Sou eu com zero, tava eu e Mega Man e o zero. Mano, já foi. O zero é o constante de todos os sonhos. Mac, vocês estão falando de cair e tal. Mac, sonho que eu tenho toda hora é sonhar que eu tô no elevador e o elevador começa a cair. Só que ou começa a cair ou começa a descer muito rápido. Que elevador... a porta não abre? Não, claro que a porta não abre. Não, tá chega, não dá, tá caindo. Não, tipo assim, você entra no elevador, aí ele vai subir. Aí do nada ele começa a cair. Ou então, você aperta pra descer, só que ao invés dele descer no ritmo normal, ele desce tipo 5 vezes mais rápido. E aí eu fico preso no teto, assim, enquanto a parada tá caindo, tentando alguma forma, imaginar alguma forma de não morrer quando o elevador cair. Deixa eu ver o significado desse sonho aqui no Google. Não é possível, cara. Não é conta. O Búfalo tá virando aqui a mãe de nada dos sonhos do podcast. Búfalo bizou. É, mas é direto, tipo, de 3 sonhos que eu tenho, um é esse. Muito queda legal. De elevador quer dizer viadagem, mano. Vocês que são pessoas das exatas, leia esse plano. É verdade aquele papo que a gente aprendia no segundo grau, que quando você cai no elevador, você flutua dentro do elevador, você bate a cabeça no teto? Na verdade... Enquanto tá caindo, você não flutua. Na verdade, não. Tipo assim, a aceleração é fixa pros dois, cara. Acho que na verdade a resistência do ar, você por não ter... Sei lá, cara, eu acho que não. Você acaba... Eu já sei, que o prof não sabe. Não, acho que não. A velocidade é igual, sério mesmo, a velocidade é igual. O prof deu todas as respostas ao mesmo tempo. Fala assim, prof, depende do elevador. É o que eu tô pensando, cara, mas eu acho que não. Eu acho que depende do elevador. Eu acho que não, porque só, independente do momento que o elevador estiver subindo ou descendo, a sua velocidade, vocês são um corpo só. E na hora que cai também, vocês estão sob as mesmas forças também. Então acaba tudo sabe igual. Sabe o que você faz, prof? Você dorme, que aí você consegue resolver essa questão na tua cabeça. E depois tu vem aqui e fala. Como é? A resposta disso no Google também, calma aí. Mas foda-se, levando de elevador, vamos falar de Inception, que é um grande filme, que tem a ver com sonho, que pode ser um grande tema pra encerrar esse podcast, porque tá muito comprido já. É tipo sonho, né? Acaba rapidinho, assim. Isso. Vocês viram? Pô, só porque eu achei a resposta. Achou? Não, acho a resposta aí. Pô, a pessoa realmente flutua. Viu? Viu? Moleque, eu sou de humanas. Foda-se você que é exato. Cara... Foda-se você que é exato. Não, ela perde contato com o solo. É a mesma velocidade, solo, cara. É. Não. O que vai fazer ela perder o contato com o solo. Quer tipo, com o Google? Por um breve, nem que seja... Não, comigo não, com o Google, calma aí. O site. Eu falei Google. Nem que seja, tipo, por meio segundo, um segundo, mas a pessoa vai perder contato com o solo. Cara, se você não fizer força nenhuma, você vai cair junto sem com ele. Força... Se você fizer um empurrãozinho no chão, você vai flutuar. E você pode ou bater no teto, ou você vai... E era isso que eu fazia no sonho, eu pular pra tentar me salvar. Já que o Luffy é uma pessoa muito confiável, eu vou procurar aqui outro site, entendeu? Vamos lá. Mudamos o assunto, agora é sobre quedas. No elevador. No elevador, podcast aí. Exercício de física do segundo grau, vamos lá. Você Inception, tem uma balança, vamos falar de Inception, o último assunto do podcast. No Inception tem um elevador caindo. É o que eu tô falando, cara, vamos falar de Inception. O Pluff tá desconversando, você é um péssimo engenheiro. Você não sabe o que acontece dentro do elevador, Pluff. Eu vou amarrar o elevador. Isso aqui posso ver. Posso terminar aqui a parada com o Pluff rapidinho? Por favor, tipo, mano. Ele, ó, o site, ele tá comparando como se fosse tripulantes lá no negócio do espaço, cara, com da nave. Vai fazer que vai causar aquele efeito de flutuar na pessoa, entendeu? Porque o elevador vai estar em queda livre e a pessoa vai estar parada. Ela vai acabar sentindo esse efeito por um breve momento. A pessoa vai estar em queda livre também, cara. O referencial é o elevador, por isso que ela vai teoricamente flutuar. Ah, tá, eu sou aí. Você já voa ou não voa, Pluff? Não, não existe voar, cara. Ela vai estar caindo. Não existe voar, não existe voar. Só que você, lá dentro, o elevador não tá mais te empurrando pra cima. Estão os dois caindo juntos. Só isso. Não, eu quero saber. Eu vou sair do chão e ficar uhul. Vai se você fizer a flexão com as pernas, fizer a força pra cima, você vai sair do chão. Caraca, que sonho complicado que você teve, Pombo, na moral. Isso eu não resolvi, só da matemática. Sabe o que eu adoro no sonho? Quando o sonho tá despirocando e começa a aparecer elementos fantásticos. Tipo assim, eu tô no meio de uma estrada e passa um mamute. Ah, direto. Direto. Tu tá na estrada e passa um mamute, pô? Não, mamute não, pô. Só uma criatura bizarra, tipo elefante rosa, sei lá. Eu mandei definição de cada coisa que pode ter num sonho pra vocês aí, ó. Quando você sonha com uma casa. Se você sonha com uma casa, é porque a casa no sonho não é mais que uma representação de nós mesmos. Quando você sonha com um menino ou menina, é que a alegria é o sucesso. Menina bonita. Tá? Ou dormir. Você é hétero. Se eu estiver estuprando uma menina numa casa ao dormir. Se você comprar alguma coisa ao lugar, indica um sublime caso de amor, mas de pouca duração. Uma vez eu sonhei que eu esquartejava dinheiro preto, isso é verdade. E tentava esconder o corpo. Foi um sonho, tá fedendo a sua casa aí. Caralho, bode! É sério, foi a única pessoa que eu já matei no sonho foi o dinheiro preto, cara. Aí no dia seguinte ele caiu do palco, né? Quem dera, cara, seguinte, quando ele caiu do palco eu me senti tão culpado, mas não. Aí, o que que significa isso? Esquartejar uma pessoa, cortar vários pedacinhos e tentar sumir. Você vê que você odeia a pessoa, cara. Só num sonho isso pode virar real. Mano, aí, falando em esquartejar, vocês viram aquele filme Inception? Pô, o nome do podcast vai ser Não Conseguimos Falar de Inception. Aí, Bode, isso quer dizer que você tem medo de perder seu autocontrole. Eu tenho medo de perder meu autocontrole? É. E o dinheiro preto, ele tem um tópico à parte? Ou... É, se você sonhou com dinheiro preto, isso quer dizer... Você tem medo de perder seu autocontrole. Você tem bom gosto musical. Peraí, foi com uma tesoura de unha? Cara, eu não lembro com que eu matei ele, não. Porque se for, tem um significado pra tesoura de unha. Se você esparta o dinheiro preto com uma tesoura de unha, você é um guerreiro, cara. Você é um sádico, filho da puta. Parabéns. Tá aqui a explicação, ó. O contrário do que você imagina matar alguém em sonho não significa que você queira a morte dessa pessoa, e sim eliminar da sua vida. Talvez algum elemento seu que pode ser um vício, um emprego estafante, e que essa pessoa na vida desperta faz. Então, você deseja que ela morra, mas não a pessoa. Peraí, se eu matar o dinheiro preto, quer dizer que o bode não quer que o dinheiro morra, só quer que o dinheiro suma, é isso? É, ele só queria ter um botão de quital, cara. Pô, Caio. Porra, resumindo isso, não tem nada. Cara, essa parada é muito caótica. Aqui, aqui na parada tá escrito dormir, você vai sonhar que tá dormindo. Bizarro. É tipo o bode terceira pessoa, ele se vê no sonho. Cara, eu não tenho essa parada de explicar sonho, cara. Eu tenho... Porra, eu tô falando, tipo, não tem tipo uma ilusão, não velho. Tenho que falar de sonho, vou falar de Inception. O nome do episódio é que você Deceptica. É um bom nome. Mas ninguém mais já sonharam que vocês eram outra pessoa? Eu sonhei que eu era sua mãe. Hã? Que isso? Que isso, cara? Caraca, mas... Não, que eu estava comida e tal. Fazer que nem o Chaves agora. Pô, que é verdade que a sua mamãe se veste de Sakura Cardcaptor? Pode ganhar a comidinha? Isso, cara. Você já sonhou com animal, então o boy tava falando de elefante branco, mamute e tal. Não falei, mas... ninguém falou de elefante branco. Você falou de mamute. Eu falei de elefante rosa, desculpa, eu confundi a cor, é porque todo mundo sonha em preto e branco, então foi isso. Foi ninguém sonha em preto e branco, cara. Foda-se. Você. Estamos só antigamente. África, ano de 1930. Tá bom. Antigamente é que antigamente. Aí você dava um susto nele pra ele ficar um mamute branco. E aí você pega a arma de matar mamute branco e pum. Aí pinta ele de rosa e mata ele com a arma de matar mamute rosa. Só um PS, mas quando eu era criança eu achava que a vida antigamente era em preto e branco. Como assim, cara? Ah, não, peraí, por causa da TV? O ponto deu uma hora, hein, cara. Puta. Pô, eu era criança, eu pensei que fosse. Não, mas de repente, né? Eu não pensava, não. Mas dá, mas eu entendo suas razões, cara. Não, foi, é igual aquele negócio, fale com o motorista somente dispensável. Não, porque era tudo em preto e branco, era TV, exatamente. As fotos e tal. As crianças de hoje já brilham, sabe? Elas já têm purpurina nas janelas mesmo. As crianças de hoje já são em 3D, né? A mesma piada ao mesmo tempo, já apertei o verde aqui. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Gente, é o seguinte, a gente vai falar de Inception, a gente não vai falar de Inception. Não, tem uma série de atriz muito boa chamada Sandman. Ah, não! Mas a gente tem que fazer a referência aqui. Ninguém, eu não li, então... Eu não li! É do Neil Gaiman, né? É, vamos pagar de substância aqui. Isso eu não aqui. Li, mas quem leu fala que é muito bom. Que muito é? Bom. É número 3, leu, mas falou que é muito bom? Não, é. O tipo fala sobre, recomendo eu ler há uns 20 anos, eu não leio, mas um dia eu vou ler. Mas é muito boa, é muito boa essa série. Não li. Famoso Neil Gaiman, né? Exato. Aham. Uhum. Aliás, comprei o livro dele, Deuses Americanos. Deuses Americanos. Tentando ver. Será que ter uma visão do futuro é um sonho? É um sonho, é um sonho. Não. Então, Minority Report, os caras tinham um sonho? Tipo, déjà vu? Não, aquilo era um sonho, Minority Report? Não, aqueles bichos brancos, talvez eles não soubessem a diferença de sonho e realidade futuro, cara. É, porque eles estavam sempre naquele esquema lá. É, naquele mundo estranho. Então aí que tá, prever o futuro é sonhar? Depende se teu sonho é pro futuro. Teu sonho pode ser outra realidade. Pode ser o Nostradamus vivia dormindo, então. Os Maias, né, também. Todos eles. Mas a parada bizarra dos sonhos, e tinha muito, aconteceu muito comigo, é, tipo, eu sonhar que eu tava num lugar, cara, e, tipo, acordar em outro lugar completo, acordar não, desculpa, tá na minha casa, aí eu vou pra porta da sala, abro a porta da sala, eu saio na, sei lá, no corredor da casa do meu pai lá em Jacarepaguá. Você volta direto na sala zero. Casa nova, tá, também direto, pô, direto. Absurdo, mais um cara. Tipo que me faz notar que eu tô sonhando. Eu tô aqui, eu olho na janela da minha casa, ao invés de ter a minha paisagem, eu tenho, sei lá, o Coliseu de Rhodes, tá ligado? Uma coisa nada. E você tá ali, eu falo, opa, tem algo errado, eu tomo controle do sonho e eu acordo. Isso é uma merda. É, é tipo o colégio do lado da minha casa, assim, que... E não é. Sabe como é que é bizarro isso, cara? Muito escroto. Você... Ah, uma coisa muito escrota também é quando você tá sonhando e, tipo, no sonho você tá mexendo um braço, na hora que você acorda, você também tá mexendo o braço, sabe? Mas só tenho... aquele movimento de braço tá em todo inteirado na história do sonho, tá ligado? Aquele movimento de braço. Ah, ah é... sei, sei qual é. Quando você sonha que tá mijando e você acorda, a cama tá morada. É. Tipo, eu lembro disso. O Búfalo lembra. Cara, mas ó, o Búfalo falou do negócio de mijada, a sua cama tá molhada. Se eu lembro, ainda mais que eu tenho garoto aqui, teve um momento na vida de todos nós em que nós tínhamos aqueles sonhos mais malemolentes. Entendeu? Mito mas... da poluição noturna. Isso aí. E esse aí, o sonho emendava direto com a cama. Tava sonhando. Cara, sério, tinha vezes que eu... Fudeu. Já antes de acabar, eu acordo. O clube, já era. Ele acordava 2 segundos antes. Não, era pra poder, tá ligado? Pra botar a mão na frente pra não sujar a cama, cara. Pra poder. Caralho! Mal palavrão. Bizarro, cara, bizarro. Dá pra vocês comigo. Isso é muito ruim, cara. Mas era com meninas ou meninos, pô? Eu não posso revelar, boy. Ele não pode revelar nem por onde que ele sujava. Esse era o pior tipo de sono, cara. Eu também já tive isso. É o pior, cara. Você não tem controle de nada. É uma bosta. E você, tipo... Você não tá escolhendo eu quero sonhar com isso, tá ligado? Você, só acontece e você não tem nada pra fazer. Não tem uma explicação. Pior tipo de sonho pra você no acampamento. É isso, cara. Como estar no acampamento com um quarto. Com olha, gente. Graças a Deus eu nunca acampei com ninguém na idade de sujar o lençol. Já aconteceu isso contigo já, Caio? Cara, já. Olha que revelação. Não é um acampamento desse tipo, não. Tava na barraca com seus amigos, 4 mil, 3 na vertical, 1 na horizontal. 2 em cima, 2 embaixo. Mas era não. Mas eu já tive que uma vez já. Com 4 com uma porrada de gente, aconteceu isso já. Caralho, que merda, cara. E como é que você fez? Você tá correndo pro banheiro? Caralho, cara. Caralho, que merda! Porra, deve ser muito ruim isso, cara. Vocês falaram aí de sonhar fazendo movimento, cara. Pô, eu tenho uma declaração a fazer. Isso é até uma coisa complicada da minha vida, mas eu vou falar aqui. Eu tenho um problema que eu sou uma pessoa semissonâmbula. Eu tenho um polegar muito grande. É, mas ou você é sonâmbulo ou você não é. Como não, você não, é? Eu sou semissonâmbulo, porque sonâmbulo de verdade, sonâmbulo sinistro, ele sai de casa, compra pão quando ele. Ah, isso é mentira, cara. Isso é coisa de. Não. Sai não, tem gente que faz. Mas já a minha tia, ela andava em casa. É, tem gente que. Não dava merda nenhuma, mas tava falando. Não, tem, cara. Tinha que pegar e botar de volta na cama. Tem isso mesmo. Isso. Tô falando. Isso é genético, tá ligado? O que eu tenho. Porque meu pai, ele também é sonâmbulo, mas meu pai era sonâmbulo de verdade. Eu nasci, tipo, misturado, tá ligado? Meu pai era completamente sonâmbulo. Pô, memória. O meu pai já acordou não, tipo, já levantou, né? E começou a achar que tinha uma cobra embaixo da cama. Minha mãe conta isso. Eu achei que tinha uma cobra embaixo da cama, queria matar a cobra. E não acordava, não, sabe? Levantava, tentava entrar embaixo da cama e tal, sem acordar. Sinistro, cara. E, tipo, discutindo com o despertador também várias vezes. Meu pai era sonâmbulo pra caralho. Mas eu, o que acontece comigo é tipo, falar dormindo. Ah, mas falo... sai direto. Moleque, eu falo muito isso. Dormindo. Eu rio, eu bato papo, eu faço o diabo dormindo, cara. É. Converso muito dormindo. Você é semissonâmbulo. Nós todos aqui no podcast Tanguinha, então, somos semissonâmbulos. Às vezes eu percebo o que eu tô falando e eu calo a boca. Eu sei que tá saindo. Não, pera aí, vocês percebem que você dormiu. Ah, vai. Ah, juro! Não, já aconteceu comigo já. Já aconteceu, eu tava tipo falando, aí eu percebo, pera aí, cara. Tá saindo som, aí eu paro. Tá saindo de... som, é. De coisa. Pera aí, cara. Ai, o pessoal vai se perder que eu vi isso, hein. É sério, cara? É sério isso? Sério, é sério mesmo. Acontece comigo direto essa parada, cara. É, até minha mãe reclamava comigo que eu tava rindo, então ela perguntava pra mim o que tinha acontecido depois de um tempo que ela se ligar. E às vezes eu respondia a ela, mas... Não, mas também não... Tipo assim, eu, meu irmão também tem isso e eu também tenho, mas que eu saiba, nós dois, a gente, tipo, fala, mas não é nada conciso. É tipo... Não, dá pra entender. O meu dá pra entender. E eu tenho um medo de, tipo, sonhar putaria, tá ligado? Caralho! Moleque, teve uma vez... Caralho, não sei nem porque eu vou falar... Eu fui fazer uma endoscopia. Aí ele tira uma sedação que você tem efeito, algumas pessoas, tipo assim, umas pessoas apagam, outras não. Mas tipo assim, eu apaguei e eu tive amnésia. Eu não lembro, tipo, eu acordei e fiquei um tempo sem lembrar do que eu tava fazendo. Foi minha mãe. Eu, tipo, eu não tenho nada contra minha mãe, não tinha nada pra falar de merda nem nada. Mas eu ficava com. A hora que eu percebi. Porra, mãe, eu tava acordado, não sei. Será que eu falei? O que eu falei pra você, mãe? Caralho, o que eu falei pra médica? Será que eu. Eu não sei, cara, é muito ruim. Sensação, deve ser tipo como alcoólico, tá ligado? Você passa mal, esquece do que você fez, cara. Eu tive isso com drogas, cara. Ilícitas. Drogas na veia, mas caralho, é bizarro, cara. É, agora que você fala a verdade, não lembro de ter sonhado depois de ter bebido. Bebido. É porque você não estava sonhando, bô. Eu tava lá, é verdade. Não lembro dos meus sonhos. Bom, galera, é o seguinte, eu tentei falar de Inception, não deixaram, eu vou terminar o podcast sem falar disso. Tem um filme melhor que Inception. Peraí, vai terminar com uma endoscopia? Isso aí, endoscopia. Como tem filme de sonho melhor que Inception. Qual filme de sonho melhor que Inception? Aquele da Jennifer Lopez, a cela, eu acho. É verdade. Pô, maneirinho. Nunca vi. Daquilo que ela entra na cabeça do moleque. Cara, nenhum filme da Jennifer Lopez é sério. Esse é sério. Ela tá dançando? Não. Ela tá cantando? Ela é uma médica que entra no sonho da galera. Então o filme não é bom. Ah, por falar em médica que entra no sonho da galera, tem um desenho muito bom japonês chamado Paprika, que é mais ou menos isso. Paprika. Eles desenvolvem uma tecnologia pra entrar no sonho das pessoas e tal, e aí rola umas paradas caóticas. Não, e o Fred Krueger? Não era Fred Krueger que entra no sonho das pessoas? É verdade. A gente não comentou dele, cara. A gente não falou de nada, a gente tem que fazer pelo menos dois, cara. A gente chegou nesse podcast falando, é amaldiçoado. Suado, não vai dar em nada, e a gente foi falando. Moleque, eu acho que eu tô num sonho, porque tá todo mundo falando ecoado. É o microfone do Caio tá retornando pra gente. O meu? Eu tô certinho, pô. É sempre quando você participa, retorna a voz de todo mundo, cara. É mesmo? É uma mágica que você... Olha o Plump já querendo ofender mais um participante, cara, mandando ele sair da conversa. Que pariu. Antissemita, safado. Eu me senti excluso do próximo semana que vem. Caralho. Mas já pensaram como seria estranho se existisse o Fred Krueger mesmo? Eu achei que as pessoas estranhas se ele tivesse colonoscopia. Você imaginou ele entrar no teu sonho? Fazendo colonoscopia, ele é um médico. Cara, mas aí... Você imaginou ele entrando de outro jeito já? É um pesadelo, né, cara? Mas, pô, você viu o filme do Fred Krueger, pelo menos você vai ter um pesadelo e vai sonhar com ele dentro do pesadelo, cara. Até um pesadelo vai sonhar com ele dentro do pesadelo? É, o pesadelo nada mais é do que um sonho ruim, então você vai sonhar dentro do pesadelo. Dentro Moleque, do... isso que tu falou é foda, tipo, já tive isso, sonhar dentro de outro sonho. Caralho! Direto. Porra, moleque, você isso é bizarro. Continua, entra em outros sonhos. Olha, Inception, hein, de novo. Você acorda, mas você não tá sonhando. Sonho aí, ó. Inception. A gente não vai falar de Inception. Você já falou mil vezes de Inception. Não, a gente não falou nada de Inception. Não, todo mundo, deixa o Plan falar sozinho de Inception. Alguém assistiu Inception? Não vou falar, não. Alguém assistiu? Eu assisti, é um bom filme. Eu assisti, é um filme bom. Tem várias coisas pra falar, mas não. Ó, o doido aí que fala de Inception, Plan. No 2 a gente fala de Fred Krueger e Inception. Aí o nome do programa é ser Sonhos, Pesadelos e Nada de Inception. Sonhos, Pesadelos e Deception. Sonhos, Pesadelos sem Inception. Então tá bom. Então, chega de podcast. Não! Caralho, vai, cara, fala mais. Deixa eu contar a minha história, pô, do melhor sonho do mundo. Puta. O melhor sonho do mundo, que todo mundo já deve ter sonhado, mas ninguém vai assumir, que é você estar num local público, no meu caso era direto no colégio. Aí você deu a bunda. Eu acordava, cada vez, acordava não, eu me via, não, sem colonoscopia no meu sonho, pelo amor de Deus. Melhor sonho da bunda no público, apoiado no chafariz, porra. Moleque. Toda vez que eu olhava pra mim mesmo no sonho, eu tava com uma peça menos de roupa. Tá ligado? Que isso? Era tipo strip poker. Eu, caralho, eu tô no colégio. Caralho, eu esqueci um sapato. Aí eu, puta, que eu vou fazer sem um sapato? Vamos pegar, vamos me anotar, eu vou tomar uma punição sinistra porque eu tô sem um sapato. Como é que eu saí de casa sem um sapato? Aí daqui a pouco eu olhava pra mim de novo, eu tava sem um sapato, sem um cinto. Que isso, moleque? Caralho! Fudeu, moleque, tô sem sapato, sem cinto, o que que eu vou fazer? Aí eu tentava me esconder, quando olhar pra mim eu tava sem sapato, sem cinto, sem camisa. Tinha alguém. Para de contar esse sonho, para. Isso aí vai contar no acampamento também, né? No meio da galera. Moleque, várias vezes eu tava só de cueca no meu sonho, cara. Isso é o melhor sonho do mundo, cara? Você nunca comeu ninguém em um sonho? Não, aí às vezes é quando... Tem o sonho, já pensou numa praia de nudismo, cara? Você vai viver teu sonho. Moleque, perfeito, colégio na praia de nudismo. Deve ser foda, deve estar zoação um colégio desse, mas ia ser maneiro. Não é isso, antes que a gente comece a falar de Inception. Não, porra, ninguém teve esse sonho de ficar pelado, porra. Não, já tive, não. Mas isso assim, não é um sonho bom, cara. Eu nunca fui estuprado no meu sonho, não, pombo. Mas a colonoscopia é direto, né, Plush? É, né? Fazer o quê? Tá bom, então chega, né? Eu tenho prova amanhã. Posso estudar? O cast terminado em zero, gente. Tá ótimo. Tá bom. Pra quem é, gente, tem que levar em conta, né? Tá? A gente promete fazer um episódio de sonhos depois, falando de Inception, falando de Fred Krueger. Falando de Sandman. Terminando o sonho do Pombo, que ele, no final, ele tava só de cueca e ia tirar essa cueca ainda. Jardel até participou desse programa. Jardel participou, só se você tiver bom controle do seu subconsciente que você vai ouvir ele falando. Isso aí. Na verdade, todo mundo participou desse programa. Todo mundo. Olha o riso de todo mundo aí. Dani! Brito! Minha inimigo! Pilato! Quem mais? Bom trabalho editando. Arara! Arara! Só puxar aqui. Vivian! Falou no Riva Rio também agora. O Falão! Opa! Vamos lá, Leozinho! É isso aí, pronto. Opa. Chega de risada. Vamos todos dormir e sonhar. Beijo. Pra você rir e chorar. E-mails. Acabou. Chegou, acabou o pesadelo. Agora só, antes de terminar o podcast, dê os recadinhos da galera. Bora pro seguinte, eu leio os recados pra você ler o e-mail. Meio injusto, mas vamos lá. Não, vou comentar também, mas você lê. É o seguinte, então, um recadinho aqui no site. Jardel postou First Blood, o Pomo respondeu Double Kill e o Léo mudou Triple Kill, Tanguinha Corpse e Zona Killing Spree. Então, muito obrigado a todos envolvidos. E é isso por hoje de recados. Muito bem, recebemos um e-mail duplo, podemos dizer assim, do nosso querido Thiago França, vulgo Ice Frog. Ele comenta sobre o troféu José Sarney que Jacques Clouseau, da Pantera Cor-de-Rosa, deveria participar do troféu José Sarney. Hambaga. Aquele detetive francês meio afetado que... Ué, Pantera Cor-de-Rosa, pô, todo mundo sabe. Steve Martin fez essa versão agora. Tinha o Jean Reno no filme. Tinha. Incrível. Mas vamos pensar no caso de adicionar ele ou não, no próximo. Tem muita gente de bigode por fora. Enfim. E sobre o cast 24, Guerras, Lobos, Porcos e Tronos, ou alguma coisa assim, a Ordem dos Fatores... Lobos, Porcos, Guerras e Tronos. Isso, Lobos, Porcos, Guerras e Tronos. Sobre Guerra dos Tronos. É, se você não viu o seriado e não viu o primeiro filme, não leu o livro, não fez nada, não conhece Guerra dos Tronos, desliga, amigo. Vai, acabou o podcast mesmo, vai fazer o que mais aqui. Exato. Tá? Então, boa noite pra você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Pronto, se você ficou, você é uma pessoa melhor. Como eu disse, eu tô lendo o livro. Tô lendo o livro 3, já passei na metade. É o melhor livro até agora. Eu ainda tô na página 40, tipo, 2 semanas atrás. Parabéns. Eu tava em provas, né, cara? Agora eu vou voltar a ler. Te falar que a HBO vai ter que fazer 30 episódios, porque tem muita coisa ali, cara. Porra, o livro só aumenta, pô. Tem que fazer mais episódios mesmo. Tá foda, mas vamos lá. Thiago França diz no e-mail. Sobre a teoria de Snow ser o verdadeiro filho do rei Robert, a teoria não diz isso, Thiago. A não, teoria sim. Diz sobre o Rhaegar lá, o filho do Aerys, o antigo mão do rei, filho do dragão, rei dragão lá. Ele tinha violado a Lyanna, irmã do Ned, e o Snow, na verdade, seria filho do Rhaegar com a Lyanna. Exatamente, mas tudo bem. Sobre a teoria de Snow ser o verdadeiro filho do rei Robert, digo que pensei a mesma coisa, mas descartei assim que mostraram o aprendiz ferreiro, Gendry. Por mim, claramente o aprendiz é o legítimo herdeiro do trono, mas ainda acho que o Snow foi criado pelo Ned para cobertar alguém. Alguém teve um filho que não podia e ele passou a safar essa pessoa. Eu achava isso. Outra coisa, espero ansiosamente que a Arya vire uma espadachim foda e o Bran vire um centauro. Ah, sabe o que ele quis dizer com o centauro? É que ele vai ser um arqueiro foda em cima do cavalo, entendeu? É isso que ele quis dizer? Entendeu? É, foi isso que ele quis dizer. Porque ele vai ganhou aquela armadura do duende, botar nas pernas no seriado, e aí ele acha que o cara vai virar o mestre dos cavalos e vai ficar tirando de arco e flecha tipo um centauro, entendeu? Seria interessante. Seria. Mas vamos ver se será assim, né? No fim da história. Não sabemos. Na verdade, eu até sei, mas... eu sei um pouco. Aí, vou te falar que vai ser foda segurar até o final da segunda temporada pra gravar, hein? Porra, vai ser... Não, a gente tem que gravar no começo da segunda temporada. Pra quem já leu, pegar, e quem depois que acabar o seriado, volta e lê. É verdade, porque eu tenho umas merda aí que eu quero soltar. Quero jogar merda no ventilador. É isso aí, eu já acabei de ler mesmo o segundo livro. Só que aí o Pombo não vai poder gravar, né? Que peninha. Pô, o Pombo vai levar spoiler. Que pena. Ossos do ofício, quem manda? É isso, né? Correria, vida é isso. 30 podcasts, parabéns a todos. Parabéns, parabéns a todos envolvidos. Parabéns, Pombo. Nós estamos de parabéns. Eu achei que não ia chegar nos 5. E é isso aí, e pra quem gostou do troféu José Sarney pelo 29, tiver alguma sugestão de fazer o próximo troféu, que é o 39, manda pra gente sugestão de tema que a gente anota. Muito então, obrigado. E beijos, me liguem. Tchau, bode. Muito bem, galera, rapidinho. O Jardel tentou participar do programa, como vocês devem ter visto ou não, eu não editei essa parte. E, como vocês sabem, o programa vai ser publicado hoje, dia 31. Estou gravando aqui de madrugada. O Jardel quer gravar, deixar um recado especial. Qual é o recado, Jardel, que você quer deixar? Meu recado especial para o Dia das Bruxas é: mãe, eu te amo, apesar de você cortar minha internet toda vez que você apela comigo. E esse é meu recado. Que bonito.